CYJ 790. Rádio Princesa do Oeste, 1130 kHz. Canceré, Santa Catarina. A Rádio Princesa do Oeste informa aos seus ouvintes que o programa a seguir é redigido, editado e apresentado sob responsabilidade exclusiva de seus idealizadores. E assim, a Rádio Princesa não possui qualquer interferência em sua programação. Crédito Amo, a cooperativa de crédito dos cooperados da Coamo, oferece Informativo Coamo, o programa da família rural. Crédito Amo, o homem do campo assina embaixo. Pessoal, tudo bem? Bom dia! Nós estamos de volta com o seu programa da Família Rural. Um ótimo dia para você, cooperado, e para você, amigo ouvinte de todos os dias. Hoje é dia de rezar para Santa Isabel da Hungria, Santa Vitória e São Alqueiro. A produção é da Assessoria de Comunicação Coamo. Participação de Ana Paula Cirista. Eu sou o Wilson Viviano e nós estamos chegando no seu rádio. E te esperei aqui. A solidão chegou de vez.